Peraí, 9, 2, tá para 2, meu caso, autorizado o final do procedimento LS X-Ray. Da pista 90, restabilizado. Estamos autorizando, descendo para 2000, autorizado o procedimento, reportar estabilizado. Linha 320, reduza para 2509, número 4 na aproximação. Aproximação 2509, linha 320. Chaleia 6141. Chaleia 6141, complete nosso procedimento, chame seu Salvador, frequência 118.95. Aproximação 6141. Azul 4422, via chegada Bomédio 1-2, está para nível de voo 080, ajuste na 065. Via, estou falando da velocidade? Negativo, número 6 na aproximação. Passou 39, está estabilizado. Passou 39, completo final do procedimento, agora transferência. Começando aguardando pista livre, passou 39. O Chané 6226, reduza para 2009. Reduzindo a 2206. Papá Romeu, Juliette Romeu Mike. Chama o controle Salvador, frequência 119.8. Canal 6320, retuja para 2009. 2009, para a Canal 6320. Romeu Juliette e Romeu Mike, prossiga. Patrão Silva Romeu, ataque autorizado, reporte para ingresso. Estamos no site. Ataque autorizado, reportará na... Eu. Autorizado para 3.000 pés, ajuste na 0.05. 3.000 na 0.05, 6.226. Direto hotel Romeu, boa tarde, livre na pata, reporte táxi. Azul 4422, desça para o nível de voo 060. 060, azul 4422. Estão no 7. Quilo Romeo Oscar na papagaio. Patrão Quilo Romeo Oscar, autorizado ingresso, reporta Leandro e pronto, está fazendo no 7. Reporta Leandro e pronto, está no 7. Gente, reduzindo para 180, 6226. 1219. Olha, para a Fox 219, 6149. Romeu, Juliette, Romeu, Mike, contato radar, 52 milhas norte do VOS Salvador. Mantenha sobre regras de voo visual, 3500 pés, após iniciando sobrevoo em Camaçari. Reporte livrando Pojuca, indo para sobrevoo em Camaçari. Pastor 39, complete no procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 2895, Pastor 39, reportando. O Chanel 6226, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reposta brisada. 2000, ILS X-Ray, 90, 6226. O Chanel 6320, reduza para 1809. Reduzindo 809, Chanel 6320. Chanel 6226, informa o tráfego 1 hora 5.5 milhas, Charlie 150, mantendo 1 mil pés. Sente, 6226. Torre Salvador, no vertical do farol da Barra, Serra Golf Oscar. Papai, meu Serra Golf Oscar, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para autocoordenação. Frequência livre para autocoordenação, Serra Golf Oscar. Sector 39, ponto autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, voo no nós. Nível pouso, pistão 39. Patão Kilo Romeo Oscar, mantenha a cápsula aguarde para a decolagem. Não, não serve pelo Romeo Oscar. Então 3144 reduza para 2009. 2003144. Quatro dois dois reduza para 2209. Tráfego que o processo na preocupação, 8 milhas com 1.87 de ground speed, é boa 318. Então 3144, tráfego que o protege na aproximação, 9 milhas com 200 de ground speed, Airbus 320. Adesão ao contrato, então 3144. Então 3144, reduza para 1809. 1809, 3144. Chanel 6320, desça para 2 mil pés, aguarde a autorização do procedimento ILS X-Ray da pistão 0. 6 mil, aguarde a autorização, 6320. 144, autorizado, desça para 4 mil pés. 4.3144. Onde é que seria o 6226? O Chanel 6226, com destino ao procedimento, chamitou Salvador, frequência 118, destino 95. 1795. O Chanel 6320, autorizado o final do procedimento e ele é sexuído, da pista 90, é reversa brisada. Final do procedimento, sim, chamitou essa brisada, Chanel 6320. O Juliette até o meu autorizado alinhar e manter pistão no site. Oi, Salvador, Chanel 6226, X-Ray down 0, uma milha do externo. Chanel 6226, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Ciente, 6226. Pistão 39 no solo 36, liberar a próxima esquerda, via táxi foi hotel, vamos estacionar no pátio militar, frequência livre. Esquerda, hotel, pátio militar, frequência livre, pastor 39. Bravo Kilo, Romeo Oscar, decolar 236, prossiga para o corredor Axé à direita e chame controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. Corredor Axé, no 1006, reportará, chamará o controle 120. Olá, Papá Juliette, Hotel Romeo, mantenha a cabeceira agora, as instruções. 6226, pouso atualizado, pistão no zero, vento 110 graus, 1122. Livre pouso no 06226. 4422. Cadê o Papa Tango Kilo Romeo Oscar? Papa Tango Kilo Romeo Oscar, mantenha sobre regras de voo visuais. O nome do pés, foi do Axé, reposta para da Barra. O meu pés da Axé, reposta lá no farol da Barra, o Kilo Romeo Oscar. 3144, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista na zero, reposta estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, reportar estabilizado 3144. 0 graus, 119. Botará fora de sol, até 1 agora. Ah, o meu hotel, o meu Golf, compra o risco, evite a sinal da 1-0, o eixo de decolagem da pista 1-0, devido ao sequenciamento para pouso, e chame o controle Salvador em 1-9, decimal 8 da presença. Chamar controle, hotel, uma Golf. Salve, LF, 0-0. Salve, 3-0, complete o procedimento, chame o controle Salvador, frequência 1-18, decimal 9-5. 1-8-9-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Romeo, cruzão 2700, reportar estabilizado. 4 tráfego 22, edição para 1809, tráfego que o precede 7 milhas. Edição para 1809, azul 442. Olhe Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, prossiga. Decolado em mar para o Whisky, o sobrevoo é próximo a Águas Claras, a 500 pés na sua escuta. Sente, mantém escuta. Azul 4422, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 035, está limitado pela radial 2800 do VL Salvador. Guadalquivir, estão no 0 limpo. 0 o Chanel 6226, no solo 39, eu liberava a Dexter Foxtrot, chamo o solo Salvador no 21.9. Libra Foxtrot 219-6226. Papapá Juliette, Hotel Romeo, decolar 239, mantenha para o até 2000 pés e chame o controle Salvador em 119.8, bom voo. Donavo 2000, até a próxima, meu. 4-4. Então, 3144, complete nosso procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. Completa, 3895. Azul 4422, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reposta habilizada. 2000 pés, autorizado, reposta estabilizado. Papá, papá, Juliette, Hotel Romeo. Contato radar na decolagem, mantenha o eixo de decolagem até 3000 pés, após direto Momo, subindo e mantendo o nível de voo no 2S. 3000, depois de uma semana? Mantenha o eixo de decolagem até 3000 pés, após 3000 pés, autorizar direto Momo, papapapá, Juliette, até Romeu. Certo, mantenha o eixo até 3000, depois direto Momo, com curva à esquerda ou à direita? Direita, papapapá, Juliette, até o meu. Perfeito, gravo. Concluva à direita, após 3000, nada. Correção, pela esquerda, papapapá, Juliette, até o meu. Pela esquerda. Perfeito, pela esquerda, Romeu. Papá, Romeu, até o meu golfe, mantenha sobre regras de voo visuais, 500 pés na escuta do controle. Esteja atento a tráfego, 3 horas, 2.8 milhas a 500 pés, Romeu 44. Ficar atento ao mesmo, vai manter condições visuais na escuta permanente, Hotel Roma Golf. Visual, Hotel Roma Golf, Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral. Mais 6320 no solo 41, no liberar via taxa e Foxtrot, chame solo Salvador no 21 decimal 9. Já uma Foxtrot 319, aqui na linha, beleza. Papatango Vitor Hotel Foxtrot, confirme, está regressando para Salvador? Sim, está no regresso. Gente, já passa para a descida, Vitor Hotel Foxtrot. Está bom, para lá, bom Foxtrot. Azul 4422 estabilizado? Ah, sim. Gente, reduza para a velocidade de aproximação, complete o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Salvador, grato, azul, 442. Compuso. Salvador, boa tarde, do 2008, informação Romeu, descida autorizada até 120. Com 2008, voo Ibomed, para interceptar a chegada Ibomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Desce para o 050 com 1015, solicita para o ajustante. Mantém inicialmente a prova de Ibomed, gol 2008. Mantém gol 2008. E o Romeu Oscar, deixou o farol na barra. E o Romeu Oscar, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para a coordenação. Frequência livre para a coordenação, Kilo Romeu Oscar. Cidade de descida, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, prossiga. Cidade de descida. Vitor Hotel Foxtrot, desça para 2.500 pés, a gente não 095. 2.500, não, 095, Hotel Fox. Hotel Romeu, curva o Fomba, curva 3.000, está fazendo 3 casas lá na Prode Namba. Na Prode Camassari, eu confirmo? Na Prode Namba, já está lá. Paz Juliette, Hotel Romeu, seguinte. Autorizado, direto ao WhatsApp. Papapá, Juliette, até o Romeu. Romeu, direto ao WhatsApp, muito obrigado. Controle? Passador 06, prossiga. Lado pistão 10, vento 120 graus no 19. Passador 06, sente, mantém o litoral sul, 500 pés, sobre regras de voo visuais, ajuste no 095, reporte para o de Itapuã. Passador 06? Passador 06, na escuta do controle? Controle, o caçador 06. Como recebe o controle, caçador 06? Agora, recebo 5 barras. Gente, mantenha sobre regras de voo visuais, ajuste 1095, 500 pés, litoral sul, confirme código alocado e tipo de equipamento e matrícula. É o Papa Romeu Hotel Foxtrot Alpha, é um Alpha Sierra 50, alocado 1601, o caçador 06. Gente, reporte para o de Itapuã, caçador 06. Reportará no farol de Itapuã 06. 422, no solo 47, eu libero a minha taxa e eco, chame solo Salvador, no 21, décimo 9. 19. 2500 pés, o portal da Ceada, ó, dá o Fox Trot. Sou 2008, tráfego 2 horas, 24 milhas, rumo oeste, passando em vez de voo 050 em atenção, Serra Romeu 22. Certo, vamos, 3008. Papá, Juliette, Hotel Romeu, tráfego 11 horas, 23 milhas, rumo nordeste, passa nível de voo 080 para o 050, Boeing 737. Certo, Romeu. Irá reabastecer em Salvador ou permanece em missão policial? Que graça. Desça para 2000 pés sem restrições, ajuste na 0 no 5, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, da pista na 0, reposto estabilizado. Desça para 2000 sem restrições, eu postarei estabilizado em LS X-Ray, da 0 no 2008. Mike Vitor Alfa, ciente, frequência livre para autocoordenação. Legal. Hotel Romeu, tráfego informado já foi superado, tá passando 4.300 pés. 7. Tô falando 3.400 abaixo, tô pesando 7.300. Pego o Vitor até a Foxtrot, desça para 1.500 pés em condições visuais. 1.500 pés até o Foxtrot. Oi, Salvador, boa tarde, está 3805, aproximando o ponto 010, pronto. Autorizada, linha de decolagem está no zero, vento 1-1, 0 graus, 1-1-1. Livre Abatendo Vitor, Hotel Foxtrot, visual com campo? Hotel, visual. Sim, para ingresso no circuito, chame para Salvador, frequência 118, desse 95. Gostei do seu, boa tarde, Hotel Fox. Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor, até o Foxtrot. Papatango, Vitor, até o Foxtrot, boa tarde. Prossiga para a Ceasa, após posterior final no 7, o número 2 na aproximação, aeronave 37 e Boeing da Gol, agora 9 milhas da captura no 0. Redução na medida do possível, aguardando autorização pouso no 7. Pode ser, aguardando o Vitor, até o Foxtrot. 8.95. Torre 7295, até a volta. Até, bom pouso. Tráfego Papa 28 Tango, a 1.500 pés, sem interferência. Setor norte, espera guardando para prosseguir final da pista auxiliar. Tráfego adicional à direita, um helicóptero, esquilo, 500 pés, na linha do litoral sul, sem interferência. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, novo nós. Ciência dos tráfegos, livre pouso no 0, gol 2008. Torre Salvador, caçador 06. Caçador 06, prossiga na linha do litoral, reporte no través do farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento da final no 0. Reportará no través, aguardando. AN 3805, decolar 254, chame controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. 198, traça 3805. Papatango Vitor até o Foxtrot, após realizar o 360, prossiga o final no 7, aguardando autorização de pouso. 460, prossegue para o 7 até o Fox. 05 está cruzando 1600 na Montiva Uno. Comprou na Salvo Uno, veio da Montiva. AN 3805, contato radar na decolagem, via saída Salvo Uno, submantém nível de voo 340. Salvo Uno 340, AN 3805. Papá Romeu até o Romeu Golf, esteja atento a um tráfego no 1500 pés no Ceasa, é um Papá 28 Tango. Está visual comigo? Não está visual, senhorita, mas vai manter 500 pés e ficará atento. Papá Romeu até o Romeu Golf, mantenha a posição, faça um 360 pela direita. 360 pela direita, até o Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, visual com tráfego informado no Ceasa? Senhorita, tô agora no 180, tô de costas, não tô visual não. Sim. Papatango Vitor, Hotel Foxtrot, caso receba a direita, helicóptero mantendo 500 pés no setor noroeste, sem interferência. Fecha o tráfego, Hotel Foxtrot. Sambo, tá presente? Autorizado Sambo, TAN 3205. Sambo, muito grato, TAN 3205. Na aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pois chegou, aguarde a nota pós-próxima. Praça 206, para informação, Papa 28 TAN, prosseguindo o final da pista 107, evite o eixo da pista 107, reporte na final do greve. Reportará na final do greve, evitando o eixo da pista, Praça 206. Para pousinha em marcha, me torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamar de novo, Igor. Será que é o Foxtrot? Torre, Papa Romeu, até o meu golfe. Papa Romeu, até o meu golfe, reporte na final da Enrimar, o ajuste no 05, para informação, tráfego agora prosseguindo para o final, pouso no 7, sem interferência. Não vai interferir, chamará na final da Enrimar, Hotel Romeu Golf. Voo 2008 no solo 57, ao liberar Betaxi Eco, chame solo Salvador no 21.9. Libera Eco, solo 29, voo 2008, obrigado, bom dia. Bom dia. 06 na final pro Graia. Essa 206, reporte no solo controlado do Graero, vento 110 graus, 122. Portará no solo controlado. Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte no solo com piloto da Enrimar, o vento 1110 graus, 129 no em Salvador, ajuste 1095. Reportará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. Pequeno desvio à esquerda, a proa 245 por 12 milhas. Tá, Juliette, eu tenho meio livre de desvio, já pode quantas milhas na proa? 12 milhas, depois eu paro na proa. Gente, uma 2 milhas. Papai Juliette, eu tenho uma informação chamada de pouso. Estou no pouso, 1840. 1840. Romeu, Golfo, no solo, 59, frequência livre. Boa. Faz desvio autorizado, voar direto ao destino. Faz desvio direto ao destino, Romeu, grava. Chame sempre do Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. Recife, 2835, 238, na 3805. Frequência livre, uma boa tarde. Controle Salvador, aqui é o Papa Romeu Sierra Golf Oscar. Mano, canal 1510, saindo da frequência livre. Romeu Sierra Golf Oscar, confirme precedência e destino e o código alocado. O Thiago Piosca tem um plano Salvador. Estou com a remeta em Veracruz, passando agora no 1410, transponda 01142, Thiago Piosca. Gente, como tipo de equipamento precisa a bordo, Thiago Piosca? É o Charlie 150 com 02 a bordo. A gente mantém sobre ele o voo visual direto para IP e reporte para Ingresso Interlagos. Direto para IP, reportará para Ingresso Interlagos, Thiago Piosca. Papapá Juliette, até o meu confirma, nível final solicitado foi 120? Afirma, 120, atingi, matei 120, Juliette, até o meu. Gente. Salvador, Gol 1885. Boa tarde, passa 190 para 160. Gol 1885, boa tarde, essa é a identificação, desça a nível de voo 050 na proa de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf. Ajuste Salvador 1905. 050, proa de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf 885, informação Romeu. Papapá, Juliette, até Romeu, serviço de radar terminado, 59 milhas, setor oeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Recife, na frequência 126.0, caso negativo de 128.8, informe seu estimado de pouso. Salvador, uma boa, TAM 3154, atinge, mantenho 200. TAM 3154, boa tarde, sana identificação, deixa nível de voo 050 via chegada Bomed 1, às vezes já estima TAM 0015. 1015, desce 5 mil pés na Bomed 1, ou TAM 3154. Juliette Romeu, Mike Controle. Escuta, Mike. Confirme da manter 3.510. Já te falei, Mike, está mantendo 3.300 devido aqui ao aerolevantamento. Gente, então será manter sempre 3.310. Afirmo, Juliette, como é mais? Gente, grata. 1885, informa um tráfego agora nessa posição de 9 horas, 7 milhas, a 3.310, tipo chave 206, desça e mantenha 4.500 pés hoje. De altímetro, 905, é o número 1 na aproximação. 1885, 4.500, 1.500, gente. Salvador, boa lá, 64. Bono 964, assina identificação, desse nível de voo 060 via chegada do Med 1, é o número 3 na aproximação. 060, voo 964. Bono 885, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, e ele é sexuído, apto 90, reporte, forma estabilizada. Pio, 885, chama estabilizado no X-ray da 10. Olha, o Juliette Romeu Mike. Confirme para o controle. Juliette Romeu Mike, vai abandonar aqui Camaçari e voltar ali para Catu e Pojuca, atenção a 3.500. Copiado, Juliette Romeu Mike. Controle do Salvador, Serra Golfiosca na vertical de Paris, ingressando em Interlagos. Gente, Serra Golfiosca, reporte visual com a Serra, tem condições de descida para 1.000 pés em condições visuais? Afirmo, tem condições de descer, 1.000 pés, Sierra Golf Oscar. Gente, grata. Confirmando a matrícula, Papá Romeu Juliette, Romeu Mike ou Juliette Hotel Mike? Aero levantamento é o Papá Romeu Juliette, Romeu Mike. Gente, copiado. Salvador Papatango, Vitoria Juliette. Que para o controle? É o Papatango, Vitoria Juliette. Papatango, Vitoria Juliette, mantenha sobre a regra de voo visual corredor, confirme a procedência, o tipo de equipamento, pessoas a bordo, e confirme se está alocado o código 0160. Vitoria Juliette, está 0160, procede Terra 90 K em Lima com 06 a bordo. Papa Alta 3D. Gente, o Vitor e Juliette tem condições de descida para 1.000 pés, em condições visuais? Afirma, Juliette, se pudesse apurar a Direct Asa, agradeceria muito, Juliette. Mais ativo ainda por Direct Asa, o Vitor e Juliette, devido ao tráfego de parapouso em Salvador, na pista 90. Gente, Juliette, descida para 1.000 pés. Controle Salvador, bom dia, passareiro 2230, informação Romeu. Passageiro 2260, boa tarde, sendo identificação, autorizada a chegada à mão, reporte um ideal de descida. Afirmativo, só um ideal de descida, é possível toque ou duna? Ainda é negativo, passageiro 2260, inicialmente é o número 4 na aproximação. Opa, sem problema, o mantém então, vai bloquear Mastu e Aman, só um ideal. Tente passageiro 2260, desce inicialmente nível de voo 070. Inicial o 702230. Vitor de Índia Juliette, iniciou descida para o 1000 pés? Afirma, passando o 1300 pés agora. Gente, grata. Então, 3154, reautorizado descida para 3000 pés, ajuste de altímetro na 005. 3015, já 3154. Gol 1964, reautorizado descida 4000 pés, ajuste de altímetro na 005. 4000 pés, bom, lá 64. Oito. Agul Fiesta para instituições de pouso, chame torre 198 decimal 95. Chamar a torre para 198 decimal 95 para instrução de pouso, que é a Agul Fiesta. Salvador, Sierra Golf Oscar, pedindo autorização para pouso. Meu Sierra Golf Oscar, reporte na vertical do heliponto da RMAS. Reportará na vertical da RMAS, Sierra Golf Oscar. Passaria do 2230, autorizado voo na proa de toque. Opa, 2230, voa toque. 2230. Passaria do 2231, acione identificação, mantenha a proa de Bumed e reporte um ideal de descida. Bumed, identificou, estado ideal. Passaria do 2231. Passaria do 2231, desça nível de voo 050. 050. Medo 2230, 2230, desça para nível de voo 050. 050-2230. Então, 3154, voo direto Duna, em descida 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da Y0, informe estabilizado. Boa, Duna, desce 2000, reportarei estabilizado no ILS, então 3154. Estabilizado com 1185. Com 1185, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1198 decimal 95. 895, 885. E 360 com curvas pela esquerda, informa o tráfego Boeing 738, final de 5 milhas 10. Iniciará curva esquerda, Sierra Golf Oscar. Oi, Salvador, com 1885, estabilizado ILS X-Ray, pista 10, boa tarde. 1885, boa tarde, informa o tráfego à esquerda, Charlie 1501 no mil pés, realizando 360 no setor norte do aeródromo. 85, 1885, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, pista 10, 1885. Meu ideal de descida. Chamei 6326, boa tarde, sem identificação, contato radar 1 minuto para Coral. Vou na proa de Bomédia para interceptar a chegada do Bomédia e desço até nível de voo 060. Gerando Bomédia na presente, desce ao 060, chamei 6326. Chamei 6326, informa que é o número 6 para pouso. ciência, chanel 6300. Terra Golf Oscar, complete o 360 e prossiga final, pista 197. Completando 360, prosseguir final 197, Sierra Golf Oscar. Chamar foi autorizado, vá na Prusa Sierra Vitor 369. Vou na Prusa inicialmente editado, é o número 3 na aproximação. Ok, manda estar. 364. Eu falei do 2230, vou direto do Duna. Opa, voa Duna 2230. Quatro, autorização para sequenciamento, com visqueira na proa 025, limitado pelo curso localizador. Proa 025, limite ao curso, voo 964. Através de Tarif, direção Interlagos, Vitorinha Juliette. Gente, Vitorinha Juliette, reporte visual para o campo. Nós 964 para interceptar o curso localizador. Curva à direita na proa 050 e desça 2.000 pés. Direita 050, 2.000 pés, gol 964. Passarei 2.230, desça até 2.500 pés, ajuste de altímetro 1.014. Então o 2.230 copiou, 1.014, 2.500 pés, o 2.230. Passarei 2.231, reutilizado descida para 4.000 pés, ajuste de altímetro 1.014. 4.014. Chanel M3 26, reutilizado disso da nível de voo 050, conforme a velocidade indicada. 270, Chanel M3 26, pode reduzir. 20, reduz inicialmente para 2409. 2409, na presença, Chanel 6326, reduzir. Chanel 3154, autorizado chamar torre 198, decimal 95. 2358, 3.4. Salvador, uma boa tarde, o Dan 3154 está passando em terceiro. Papapá, Bravo, Bravo Lima e Uniforme, prossiga. Bravo Lima e Uniforme, está decolado de Serra Índia, é com Índia, controle de Serra Índia, Delta Lima, está fazendo uma borda, para 2.000, está com borda, com a trilha do Bravo Lima. Bravo Lima e Uniforme. Mantenha sobre a grande de voo visual, alote o código 0140 e o seu cruzamento será com a torre ou entre Duna e Simbra? 0140 transponder, Duna e Simbra, senhores, autorizado. A gente mantém 500 pés para não interferir. Considerar que o seu cruzamento deverá ser entre Duna e Simbra, o Bravo Lima Uniforme. Manterá os 500 pés, cruzará entre Duna e Simbra, reportará o código visual com destino Bravo. Visão com campo, Vitorino de Juliette. Papatango Vitorino de Juliette. Está na estação de pouso, chame torre 198, decimal 95, atenta ao café da posição de 3 horas, uma milha, mantendo 500 pés, o Romeu 4, quadro. Vitorino de Juliette, 18, negativo contato visual, chama torre, Vitorino de Juliette. Com 1964, está na linha aberta. 1964, complete final do procedimento LS e chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Papel Léo, Papatango Kilo, Romeu Oscar. Papatango Kilo, Romeu Oscar, prossiga. Kilo Romeu Oscar, mantenha sobre regras de voo visual. Troque seu código para 01 no quadro 1. 0141 326, desça até nível de voo 080. E a 6326, copiou? Foi Salvador, Oscar Camaquian. Consiga? Esse mantém a nível de voo 080. 080. 4, só para abrir um cheque após prosseguir para o voo. Pastor 39, Pastor 39, autorizado o cruzamento imediato da 1028. Mantém a posição na Delta após cruzamento. 6220. Passa de 2230, deixa 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS que saiu da pistola 0, reposto estabilizado. Afirmativo, 2000, chama lá estabilizado, 2230. Kilo Romeu Oscar, tem condições de descida para 1000 pés, em condições visuais? Afirmo. Tente, grata. Para descer. Afirmativo, Kilo Romeu Oscar, deixa manter 1000 pés. 1000 pés, Romeu Oscar. Passa de 2231, não reautorizado, descida 3000 pés. 3.000. 964, informação de tráfego à esquerda, Papa Alfa 32, 1.000 pés, iniciará 360, setor norte. Gente, o gol 964, tá no sinal normal, tem desimposto, positivo. Gol 964, autorizado pouso pista no 0, vento 070 graus, no 1 mais. Desimposto, gol 964. 39, desvio a pista. Pensamento por esquerda, pro 020. Esquerda 020, agora essa vetória está na EB3 26. Gente, o seu limite inicialmente é radial 280 do Vila de Salvador. Inicialmente 280 de Salvador é o limite, eu chamei 6326. Foi autorizado a descida até nível de voo 070. 070, metei 26. 38, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Após a passagem da Tato, ali mantém na 10, 6325. Tudo, como é que é? Estou em dia, Juliette. Complete o 360 e reporte reinterceptando o sinal no 7. Reporte reinterceptando o sinal no 7, Vitorino Juliette. Busca Mike Young e aguarde para início do procedimento no PAD 4. Aí, 2231, início de redução para 2209. 1020, reduzindo. Mandou o gol no 164, muito boa tarde. Reinterceptando sinal no 7, Juliette. Juliette, autorizado, pouso pisco no 7, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado, pouso no 7, Juliette. 3 mil pés, o Xané 6326, tá reduzindo. Controle Salvador, 1164, boa tarde. 1164, boa tarde, 120.